Toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição, é poucas palavras. Toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição, é poucas palavras. Olha como você tá, hein? Tá ruim, hein? Os meninos é ruim, é poucas palavras. TH é ruim, é poucas palavras. Toma tapa na cara. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Toma. Ela ama tomar na cara, TH. Toma. Ela ama tomar. Toma. Os meninos é ruim, é poucas palavras. Os favela é ruim, é poucas palavras. Toma tapa na cara. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Ai, amor, me dá água. Essa é mais uma do DJ TH, tá? Bombou, Deus me livre, socorro. Toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição, é poucas palavras.